da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. Na ladeira, olha o brilho nos olhos daqueles que sofrem seu sangue, seus cantos de trabalho que deram cor a essa madeira brasileira. Depois que chove, algo acontece, magia. Minha mãe, minha filha imitam minha avó, dançando descalço em volta da fogueira. Oh, eu. As pedras que constroem os muros do centro, refletindo o vermelho que ao gueto atinge ao vespeiro. Morro das Pedras, cabana é o vespeiro. Santa Luzia, Betinha é o vespeiro. Nosso azul é tão cinza, secos em julho, verdes em janeiro. Trabalhadores da terra, somos brasileiros, peões de um tabuleiro. Tanta água e a sede é por justiça, a cor dentre eles é o que a Maju diz. Abro a cerveja, tanta notícia triste, deprê quase me pega por um triz. O que eu fiz? Fui fumar embaixo da sombra gameleira que atinge o céu. Não é Embaúba, mas cheira mais que a dama que chega de noite e perfuma a vizinhança inteira. Na ladeira, olha o brilho nos olhos daqueles que sofrem seu sangue, seus cantos de trabalho que deram cor a essa bandeira brasileira. Depois que chove, algo acontece, magia. Minha mãe, minha filha imitam minha avó, dançando descalço em volta da fogueira. Oh, eu. Das pedras que constroem os muros do centro, refletindo o vermelho que ao gueto atinge ao vespeiro. Morro das Pedras, cabana é o vespeiro. Santa Luzia, Betinha é o vespeiro. Nosso azul é tão cinza. Mortos em julho, verdes em janeiro. Trabalhadores da terra, somos brasileiros. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé.